Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 201, gravado em 30 de maio de 2019. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos sempre abertos a receber as suas críticas e as suas sugestões. Para entrar em contato conosco, você já sabe, o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. O nosso projeto é mantido por os nossos ouvintes. Caso você goste do nosso programa e queira nos apoiar, acesse o site apoia.se/segurançalegal. Escolha uma modalidade de apoio e entre os benefícios que você vai receber, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram, onde eu, o Guilherme e o Vinícius estamos lá todos os dias comentando as notícias em primeira mão com os nossos apoiadores. E nesta edição, falhas graves no WhatsApp e no Windows. Mais bugs dos processadores da Intel. O pesadelo da Huawei. Aprovada Autoridade Nacional de Dados. Destaques do evento You Shot the Sheriff, entre outras notícias. E vamos a elas. Falha grave afeta WhatsApp e RDP no Windows. Começamos essa edição detalhando duas notícias que foram de grande destaque na última semana. Uma delas está relacionada a uma falha gravíssima que foi corrigida pelo WhatsApp, um RCE, que é um Remote Code Execution, que poderia ser ativado ao receber uma ligação de áudio. Para ter a vulnerabilidade explorada, bastaria receber a chamada, nem atender seria necessário. O problema foi descoberto simultaneamente por vários pesquisadores, entre eles os da Citizen Lab, que pertence a uma universidade canadense. Eles estavam investigando um escritório de advocacia que tinha processado a famosa empresa israelense de software NSO, conhecida pela venda de zero days para governos. Alguns dos nossos ouvintes vão se lembrar, a NSO estava envolvida aí, ou vendeu uma plataforma de espionagem chamada Pegasus para o governo mexicano, que, vejam vocês, usou esse software para espionar jornalistas do país que faziam investigações acerca de corrupção e outros casos no país. Pois bem, os pesquisadores da Citizen Lab descobriram que a própria NSO estava usando essa vulnerabilidade para espionar a empresa de advocacia que estava envolvida nesse processo contra eles. Pois bem, ao ser notificado da falha, o WhatsApp corrigiu o problema rapidamente, mas olha, não pense que isso resolve o problema totalmente. Infelizmente, nem todos os usuários podem instalar as versões mais recentes do WhatsApp, especialmente aqueles que têm versões um pouco mais antigas do Android. Sabemos que a fragmentação no Android é um problema para que o usuário tenha a versão mais recente instalada. E aí talvez o nosso ouvinte vá se perguntar, mas eu não sou alvo fácil desse tipo de espionagem. E não é exatamente assim, porque nós sabemos que quando tais vulnerabilidades críticas são conhecidas ou se tornam públicas, o que os cibercriminosos fazem é, eles vão lá correndo baixar a nova versão e eles fazem um diff entre a versão antiga vulnerável e a nova versão não vulnerável, de tal forma que eles encontrem essa vulnerabilidade para que eles possam explorar em seus ataques. E assim, esse tipo de vulnerabilidade afeta a todos mais cedo ou mais tarde. Portanto, nós recomendamos aos nossos ouvintes que você, sempre que possível, utilize a versão mais recente do WhatsApp. E olha, outra falha que abalou a segurança foi anunciada pela Microsoft no dia 14 de maio. Enquanto todo mundo aí estava preocupado, especialmente a imprensa, com esse ataque no WhatsApp, a Microsoft virou pro WhatsApp e falou "Hold my beer". E eles publicaram um blog detalhando aí uma falha gravíssima, um RCE também, que afeta o RDP, que é o Remote Desktop Protocol. E olha, ele afeta essa vulnerabilidade afeta as versões mais antigas do Windows, especialmente o Windows XP e o Windows 7. Foi publicada uma atualização para corrigir a falha, inclusive para o finado Windows XP, pois sabemos que o número de máquinas que ainda usam esse sistema ainda é grande, e a falha também afeta o Windows 7, mas não afeta o Windows 8 nem o Windows 10. A preocupação nesse caso é que essa vulnerabilidade abra a possibilidade para que apareça aí um worm que possa infectar essas máquinas que têm o RDP exposto e desatualizado, isso de uma forma automática, sem nenhuma interação com a vítima. Pois é, ouvinte, isso te faz lembrar o WannaCry, que ocorreu há 2 anos atrás? Pois é, escaneamentos feitos via Shodan mostraram que mais de 1 milhão de dispositivos eles estão com RDP ativo e vulneráveis, ou seja, se aparecer um worm, isso vai causar um grande estrago. Portanto, ouvinte, nós recomendamos a você, você que cuida de uma rede, mantenha os seus sistemas atualizados, baixe os patches, não deixe que aconteça algo pior. Vai que na próxima edição nós estejamos comentando aí de um novo ataque de worm mundial, de alcances mundiais. Então, é bom você estar precavido. Huawei é bloqueada pelo governo americano e por empresas de tecnologia. Nossos ouvintes devem ter visto na imprensa, mas olha, não custa comentar que a Huawei sofreu um bloqueio muito sério do governo americano e esse bloqueio será efetivo a partir do mês de agosto desse ano. Ele faz com que a empresa seja não só proibida de vender os seus equipamentos nos Estados Unidos, mas isso também afeta as empresas de tecnologia que têm as suas sedes nos Estados Unidos. Elas ficam proibidas, com esse novo decreto, de licenciar as suas tecnologias para a fabricante chinesa. Entre essas empresas proibidas está aí o Google e o seu sistema Android. Também é fabricante de processadores ARM, além do consórcio de empresas que mantém 2 padrões importantíssimos, que é o padrão USB e também os padrões de cartões SD. Portanto, aí vejam os nossos ouvintes, a Huawei estaria impedida de usar essas tecnologias. O governo americano ainda está pressionando os seus parceiros, entre eles aí o Reino Unido, para que eles não adotem a tecnologia 5G da Huawei, que é a líder no mercado, foi a primeira empresa a desenvolver e implementar redes 5G no mundo. E olha, quais evidências o governo americano apresentou para realizar esses bloqueios? Nenhuma, simplesmente nada. Eles apenas afirmaram que a empresa espiona para o governo chinês, mas sequer mostraram uma prova disso para ninguém, o que nos leva aí a crer que esse bloqueio tem realmente fins comerciais. E claro, para os usuários que têm o telefone da Huawei, que têm o smartphone da Huawei, o impacto, especialmente na área de segurança, será bem grande, porque imaginem vocês que esses aparelhos não receberão mais as atualizações críticas de segurança para o Android. Ou ainda pior, esses aparelhos não conseguirão acessar a Play Store, que também é do Google, e esses aparelhos não conseguirão baixar aplicativos da loja oficial, o que forçará os donos desses aparelhos a buscar esses aplicativos fora da loja oficial. E aí tem o risco, porque a maioria dos aplicativos baixados fora da loja são maliciosos. Portanto, esses usuários aí estariam expostos a esse problema de segurança. Mas a Huawei comentou que tem na gaveta, desenvolveu lá o seu próprio sistema operacional, caso o Google realmente venha bloquear o acesso a todos esses recursos, o que provavelmente deve acontecer. Israel explode prédio para neutralizar ciberataques do Hamas. O Estado de Israel se tornou o primeiro país a responder um ataque cibernético com poder militar. as Forças de Defesa de Israel, o IDF, declararam ter conseguido eliminar um grupo de cibercriminosos ao explodir um prédio que servia de base para o Hamas. A investida ocorreu após uma tentativa de cyberataque feita por parte do grupo terrorista. O IDF explicou que os supostos crimes teriam sido rastreados até um determinado edifício. No local ficariam esses agentes do Hamas. O órgão israelense afirmou que após a destruição do prédio, o Hamas perdeu a capacidade operacional cibernética. Além disso, o IDF publicou uma foto do lugar alvejado. A região, que já é caracterizada por diversas tensões, tem sofrido com mais conflitos nesses últimos dias. Ao todo já foram 27 palestinos e 4 israelenses mortos, mais de 100 pessoas ficaram feridas nesse último ataque. E claro, isso foi de grande destaque aí para a imprensa, porque imaginem vocês o attribution que o Estado de Israel, né, as Forças de Defesa de Israel tiveram que fazer para saber que eles estavam exatamente naquele prédio, porque um erro de atribuição nesse caso, claro, poderia levar à morte de inocentes, mas isso chamou muita atenção porque foi uma reação real e bastante eficaz contra um ataque cibernético. Câmara aprova criação de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois é, ouvinte, a LGPD está cada vez mais próxima e o plenário da Câmara aprovou nessa semana, por votação simbólica, a medida provisória 869/18 que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pelo texto, o Poder Executivo deverá consultar o órgão antes de repassar dados de pessoas a empresas privadas, entre outros exemplos aí da lei. A matéria segue agora para análise do Senado e deve ser apreciada até o próximo dia 3 de junho para não perder a validade. Esse órgão fará parte da estrutura da Presidência da República e terá conselho formado com mandato de 4 anos. Lembrando aos nossos ouvintes que a LGPD brasileira entrará em vigor em agosto do próximo ano e para que a fiscalização seja bem feita, ou seja, corretamente realizada, é necessário que a autoridade nacional esteja aprovada e funcionando. Acredito que isso deva acontecer ainda esse ano, mas olha, já começou a corrida das empresas para terem o compliance de acordo com a nova lei, porque nós sabemos que as multas são altíssimas. Crimes cibernéticos causaram prejuízos de 3 bilhões de reais em 2018. Olha, uma pergunta que nós recebemos sempre é: qual é o tamanho do cybercrime no Brasil? Ou qual é o montante de dinheiro que especialmente os bancos perdem com as fraudes bancárias? Esse número é um pouco difícil de você conseguir, porque, claro, os maiores afetados aí nos ataques são os bancos. Raramente eles divulgam números exatos. O único dado que nós tínhamos até então era um dado anual divulgado pela Febraban, onde esse dado era aí um valor total da fraude que os bancos sofriam. O último valor divulgado pela Febraban foi de 1,8 bilhões de reais. Pois bem, quem agora se arriscou em publicar um número foi, vejam vocês, a Polícia Federal, que tem lá o seu órgão de investigações de fraudes bancárias. A Polícia Federal é obrigada por lei a investigar todos os casos de fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal e também, ultimamente, a Polícia Federal tem feito investigações que envolvem outros bancos depois que um acordo de cooperação foi assinado com a Febraban. Nós sabemos que o Brasil sofre pela falta de uma legislação específica e também não temos lá órgãos muito eficazes para reprimir o cybercrime. E nós sabemos que o Brasil é um dos países que mais produz cybercrime no mundo, ataques cibernéticos, né, em todo mundo, de diferentes tipos. E segundo a Polícia Federal, só no ano de 2018, o prejuízo calculado aí das fraudes bancárias foi de 3 bilhões de reais. Claro, sendo que a maior parte deles foi relacionado à clonagem de cartão, e fraude bancária. É, não está sendo contabilizado aí, claro, crimes de ódio e de pedofilia, que são realizados por meio da internet, sendo que a PF também divulgou que esses crimes específicos aí somaram 40 mil ocorrências por mês no ano de 2018. Sabemos que a Polícia Federal não tem delegacias especializadas, sendo que o departamento que investiga cybercrimes da PF tem poucos funcionários. Se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos tem 1.200 agentes especializados em investigar ataques cibernéticos. Nós temos ainda um longo caminho pela frente. Três novas vulnerabilidades afetam processadores da Intel. Nas últimas semanas, foram tornadas públicas três novas vulnerabilidades que afetam a todos os processadores da Intel. Pois é, ouvinte, provavelmente vocês vão se lembrar do Meltdown e do Spectre. Inclusive, o Guilherme e o Vinícius chegaram a fazer um programa especial sobre essas falhas. Elas mandaram lembranças lá do passado. Elas, podemos dizer que elas têm alguns filhos que ainda estão afetando a plataforma. Essas três novas vulnerabilidades, elas foram nomeadas como Zombie Load, RIDL e Fallout. Elas são um pouco diferentes do Meltdown e do Spectre, porém essas três se baseiam em execuções especulativas. Esta forma de otimização que é usada nos processadores da Intel consiste em realizar tarefas antes que elas sejam realmente necessárias, como se fosse um cachê realmente de ações que o processador realiza. Então, mesmo que essas ações sejam aí requeridas, né, pelo usuário, elas são processadas e, caso elas não sejam realmente utilizadas, elas são depois descartadas. Apesar delas serem aí descendentes do Meltdown e do Spectre, essas vulnerabilidades aí, elas são consideradas um pouco diferentes porque elas afetam o MDS, que é a microarquitetura de data sampling. O que significa aí que elas podem afetar o sistema separadamente, sendo que são aí muito mais perigosas do que o Meltdown e o Spectre. Para detalhar um pouquinho dessas três vulnerabilidades, o RIDL, que é o Rogue In-Flight Data Load, ele explora um buffer interno da CPU, e esse buffer aí, enquanto a informação é carregada ou armazenada na memória, ocorre a exploração, que pode ser realizada sem sequer ter privilégios de administradores. Vejam vocês, ela pode ser realizada ou executada a partir de uma sandbox, de uma máquina virtual, ou ela ainda pode inclusive ser explorada, inclusive usando arquivos JavaScript, o que daria um poder aí bastante grande de afetar máquinas, porque ela poderia explorar essa vulnerabilidade através de páginas web. Vejam vocês. A outra vulnerabilidade, o Fallout, permite a leitura do Store Buffer quando a CPU armazena qualquer tipo de dado, enquanto que o Zombie Load, ele foi nomeado assim porque ele teria a capacidade de ressuscitar a informação que foi acessada recentemente e em paralelo no mesmo core. Essas vulnerabilidades afetam a todos os processadores da Intel fabricados desde 2011 e não importa se eles estão utilizando virtualização ou não, eles são vulneráveis. Todas essas falhas já foram corrigidas em updates enviados pela Intel. Tanto a Microsoft, o Google e a Apple já liberaram essas atualizações. Portanto, nós recomendamos aos nossos ouvintes que atualizem seus sistemas para evitar problemas maiores. Destaques do You Shot the Sheriff. E para terminar essa versão de um resumo de notícias mais curto, eu queria deixar com vocês cinco entrevistas que nós realizamos na 13ª edição do You Shot the Sheriff, que é um tradicional evento de segurança realizado todos os anos aqui em São Paulo. Eu considero esse um dos melhores eventos do país. Os organizadores conseguem a façanha de reunir excelentes palestras, não só palestrantes brasileiros, mas também estrangeiros. eles também conseguem fazer um bom balanço entre palestras mais gerenciais e palestras técnicas, o que faz do Shutter Sheriff um evento de bastante sucesso. Todos os anos nós sabemos que os ingressos são disputados para ver quem consegue ir ao evento. Eu já tive o prazer de palestrar lá. E, claro, para que os nossos ouvintes conheçam um pouco mais o evento, como eu fiz no ano passado, este ano, então, eu estou trazendo 5 entrevistas onde os entrevistados vão falar dos tópicos que eles... dos temas que eles apresentaram no evento. E, assim, o nosso ouvinte vai poder ficar informado aí sobre o que ocorre... no mundo dos eventos de segurança e quais são os tipos de temas que são tratados e apresentados neles. Eu agradeço a sua atenção. Fique agora então com as entrevistas realizadas no You Shot the Sheriff. Olá pessoal do Segurança Legal, continuamos aqui no You Shot the Sheriff, 13ª edição. Vamos falar agora com o Bruno Oliveira, que apresentou uma pesquisa bem interessante aqui, um histórico sobre falhas do Windows e exploração de vulnerabilidades exclusivamente na plataforma Windows. O Bruno é brasileiro, o Bruno trabalha na Trustwave, Spider Labs Trustwave, e vai falar um pouquinho melhor sobre a sua apresentação. Bruno, detalhe para os nossos ouvintes um pouco do conteúdo que você trouxe aqui no evento. Então, Fábio, eu tentei fazer um panorama geral de como foi a evolução do Windows conforme suas últimas versões, partindo do Windows XP até o Windows 10, a nova plataforma mais recente da Microsoft, e trazendo quais foram as proteções que a Microsoft implementou para ajudar contra qualquer tipo de exploração de software, ajudando os desenvolvedores a ter mais segurança em suas aplicações. Então, eu fiz um overview e mostrei como essas mitigações foram contornadas através dos atacantes e demonstrei também no final que, mesmo com todas as proteções em prática, ainda é possível fazer exploração e, mesmo assim, com todas essas proteções disponíveis, boa parte dos desenvolvedores ainda não aplicam a segurança como poderia ser aplicado. Então, acaba ficando... Tem todo o esforço por parte do sistema operacional, do fabricante do sistema operacional, para proteger o usuário, porém ainda diversos fabricantes, inclusive de grandes renomes, que ainda não utilizam dessas flags de segurança em suas aplicações. Sim. Comparando o Windows com os outros sistemas operacionais que existem no mercado, Linux, Mac, como é que você vê essas medidas de proteções que a Microsoft tem implementado no Windows durante todos esses anos? Você acredita que o Windows está melhor preparado comparado com os outros sistemas ou ainda tem muito a evoluir? Não, eu não posso dizer muito sobre Mac, eu não tenho um conhecimento grande sobre Mac, não sei muito sobre as proteções de sistema, mas com Linux ele é anos-luz à frente. Então, as proteções do Linux são bem básicas. Hoje a gente tem 3 ou 4 proteções da stack, da heap, porém o Windows está anos-luz à frente com randomização da heap, com proteção dos metadados, etc. Mas, sim, o Windows é um sistema bem seguro. Uhum. Sim, a gente pode dizer que ele é um sistema bem seguro, mas, como eu já disse, mesmo... com todas essas proteções, é possível fazer os ataques e até mesmo com as proteções disponíveis, os desenvolvedores ainda não aplicam. Então, a gente fica nesse impasse. Sim. Como é que os pentesters hoje têm contornado essas proteções? Ou é um eterno jogo de gato e rato, porque a cada versão nova a Microsoft implementa coisas novas e, claro, os pentesters vão sempre tentar buscar uma forma de bypassar essas proteções. Como é que vocês se atualizam ou buscam estar atualizado quanto a essas vulnerabilidades? É algo muito comum? Como pesquisador, eu trabalho numa forma de ver o que está acontecendo, né, de coisas novas que estão acontecendo no mundo da segurança. Mas como pentester, as coisas ainda são muito, muito mais fáceis do que a gente imagina. Então a gente ainda conta com senhas fracas, conta pessoas usando sistemas desatualizados, sistemas web com muita abertura para ataque. Então o ataque direto a aplicações, a binários, é uma coisa até difícil de acontecer num pentest hoje em dia. Se você consegue chegar muito antes a um usuário de senha de domínio ou a qualquer usuário que você tenha, ou qualquer tipo de interação com o usuário, é muito mais fácil do que atacar um binário, uma porta aberta que tenha lá um exploit. Mas mesmo assim, ainda tem serviços disponíveis. Por exemplo, saiu um exploit semana passada do WebLogic, da Oracle, que bastava você colocar no header do HTTP, command, 2 pontos, pronto, você executava o comando. Então, esse tipo de vulnerabilidade ainda existe. Existem várias outras vulnerabilidades que você não precisa fazer corrupção de memória e mesmo assim você tem acesso à máquina, etc., a dados. Uhum. Ok, interessante. Falamos então aqui com o Bruno do Spiderwave aqui no podcast Segurança Legal. Continuamos aqui no Segurança Legal, no evento You Shot the Sheriff, 13ª edição. Vamos falar agora com Dmitry Bestujev, pesquisador da Kaspersky Lab, que aqui no evento apresentou sobre ataques e infecções que ocorrem na BIOS de um computador ou também nos sistemas mais modernos que são a UF. Dmitry, por favor, detalhe para nossos oyentes, detalhes acerca de sua apresentação acá no evento. Buenas tardes con todos. Se trata de los ataques en una parte de la máquina donde los usuarios no están esperando ser infectados. Y es la parte de hardware, es decir, no es el sistema operativo. El problema en estas infecciones es que son muy difíciles de detectar y por otro lado van a persistir en el equipo prácticamente hasta el fin de la vida útil de la máquina, hasta que la máquina sea reemplazada. Ok, díganos para nuestros oyentes ejemplos de ataques de malware conocidos que ya utilizan esta técnica. Uno de los grandes es viene de un actor de ataques avanzados que habla el idioma ruso, es un gobierno que infecta equipos, no importa la marca, pueden ser Lenovo, HP, Dell, incluso Apple, cualquiera, y instala un implante a nivel del UEFI y básicamente eso le permite luego espiar a la víctima por siempre. Otro equipo que está detrás es el famoso Hacking Team, una cuadrilla en portugués de como personas que trabajan para quien quiera, para el mejor postor, igualmente logran infectar el equipo y luego ya tienen el acceso a la máquina, aún cuando la máquina está apagada o no tiene hasta batería, aún ahí ellos tienen el acceso. ¿Cómo uno puede chequear su computadora para saber si está infectado o no? ¿Hay alguna herramienta que podremos sugerir a los oyentes? Lastimosamente, solamente 2 programas antivirus de 60 que hay pueden hacerlo, la gran mayoría no. Entonces, ¿qué se puede hacer manualmente? Hay una herramienta que se llama TDSS Killer que permite revisar el equipo sin tener que instalar nada. Se la puede descargar y saber si el virus está infectado o no. También de forma manual, que sea en la Apple o Windows o hasta Linux, se puede obtener la imagen al disco, dampear al disco, luego hacer un parsing de convertir la imagen en sistema de archivos y revisar ya los archivos si no están infectados. Aunque es un trabajo bastante manual, pero también brinda un buen nivel de confianza en el resultado del análisis. Falamos con Dmitry Bestujev da Kaspersky. Muchas gracias. Muchas gracias también. Continuamos aqui no Shot the Sheriff, 13ª edição. Dessa vez vamos conversar com a Delfina Chen. Ela é argentina, trabalha na empresa Proofpoint e o tema da apresentação dela aqui no evento foi sobre o uso de machine learning por cybercriminosos. Pois é, ouvintes, cybercriminosos já estão usando machine learning nos seus ataques e em tudo que eles fazem. Delfina, ¿puedes por favor contar a los oyentes de Seguridad Legal acerca de tu charla acá? Sí, bueno, primero gracias por este espacio, es un placer hablar con Seguridad Legal. Bueno, hoy les compartí un poco acerca de todos los avances en inteligencia artificial y machine learning dentro de las comunidades dentro de la Deep Dark Web y los distintos cibercriminales. Estuvimos hablando un poco de las características que hacen de la inteligencia artificial un aliado clave a la hora de ejecutar ataques por parte de los cibercriminales. Mencionamos diversas herramientas que estamos viendo en los foros en los cuales estamos inmersos que utilizan los cibercriminales. Mencionamos herramientas como Social Mapper, Snapper y otros desarrollos que se basan en inteligencia artificial para llevar a cabo este tipo de ataques. Estamos viendo muchos avances en la inteligencia artificial y es importante empezar a entender cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar a los cibercriminales a hacer de sus ataques más económicos, eficientes y escalables. Ok. Delfina, ¿cómo está la adopción de estas herramientas por los criminales latinoamericanos? ¿Ellos ya la utilizan o ellos están buscando estas cosas fuera de nuestra región, especialmente en Europa? ¿Cómo está la adopción de esto acá? Bueno, en base a nuestras estadísticas, nosotros estamos inmersos y como metidos en cientos de foros de la Deep Dark Web, mercados y otro tipo de comunidades a nivel global, lo que estamos viendo es mucha charla basada en Estados Unidos y en comunidades europeas, pero como casi todas estas tecnologías, después de que se adoptan internacionalmente, llegan a la región de Latinoamérica, hemos visto conversaciones en español y en portugués respecto a estas nuevas tecnologías, pero esperamos que en dentro de determinados meses, a lo sumo 1 o 2 años, estas tecnologías empiecen a ser adoptadas plenamente por actores locales. Ok, hablamos con Delfina Shen, que é da pesquisadora da Proofpoint, aqui no podcast Segurança Legal. Continuamos aqui no Shutter Sheriff 13ª edição. Vamos falar agora com o Felipe Balestra, da Pride Security. O Felipe apresentou aqui detalhes muito interessantes, onde, através do Red Teaming, você consegue obter as credenciais de uma empresa e comprometer totalmente o ambiente a partir do zero, sem ter nada, começando com uma invasão física, né? E depois ir seguindo para servidores. Balestra, conta um pouco para os nossos ouvintes, um pouco da sua palestra e um pouco das técnicas que vocês usaram. Eu achei bem interessante a técnica que você descreveu sobre a clonagem dos crachás. Conta um pouquinho para nós. Opa. Não, obrigado aí, Soline, pela conversa aqui, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer, né, é tentar ganhar acesso no ambiente. E uma das formas de ganhar acesso ao ambiente é tentando clonar um crachá. Às vezes dentro já do ambiente com algum acesso físico, às vezes fora, né? Então, que nem eu comentei na palestra. Muitas das vezes a gente estuda o lugar, então, às vezes se o endereço do cliente é perto de shopping, o pessoal guarda a mesa com crachá, a gente vai lá, né? E assim, existem equipamentos, né? Dependendo do tipo de crachá, né? Tem crachás que não são clonáveis, vamos falar assim. Tem crachás que sim, né? E tem crachás que são clonáveis de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, se tem uma key setada ou não, né? Então, tem alguns casos que você simplesmente, você só encosta, você fica, dependendo do seu equipamento, você poderia, tipo, a 30 centímetros da pessoa, né? Você conseguir passar perto do bolso da pessoa, por exemplo, que a pessoa tá com o crachá no bolso, né? Ou tá com o crachá no peito. Então, você coloca sua ferramenta para clonar dentro de uma mochila e você coloca numa mochila e chega perto da pessoa, assim, com a mochila de costas, assim, né? E chega perto do peito da pessoa só pra clonar. Então, depende muito de como é a configuração do crachá. Então, às vezes você vai na tentativa e erro mesmo, tem vezes que dá certo, tem vezes que não. Você tem que fazer brute force, tal, demora já uns 4 minutos, 3 minutos, então. Aí, mas no geral, assim, é possível de clonar, né, a maioria dos crachás dos clientes que a gente tem, ou de repente até mesmo roubar um desses pessoal, deixa no shopping e tudo mais, leva ele embora, clona, né? O ideal mesmo é clonar e devolver, porque o pessoal não pedir pra trocar, né? E desabilitar, sim, aquele um. Mas, sim, é um negócio que, assim, seria o primeiro passo, né? Que seria pra ganhar um acesso físico. Obviamente tem outras técnicas, como tailgate, que você pega carona, que os caras falam carona e tal. Mas tem essa questão aí de você clonar o crachá. É bacana, porque você fica com o crachá, o segurança te vê usando o crachá, né? Então, assim, passa uma confiança maior também das pessoas achar que você, de fato, tem acesso naquele ambiente, né? E quando o acesso é determinado, geralmente as salas dos servidores são protegidas com biometria. Como é que vocês fizeram nesse caso? Então, assim, em casos que tem proteção com biometria, assim, já teve casos, por exemplo, até como a que a gente mostrou ali, né, que tinha como se fosse um fail safe, né? Então a gente fez lockpicking explorando a questão do fail safe, né? Outra opção é você tentar acessar os servidores que controlam aquelas portas e você tentar tirar essa requisição para o seu crachá, por exemplo, né? Uhum. É um caminho, né? E também, de repente, você tentar fazer a própria clonagem biometria, mas daí vai depender muito do equipamento que tem lá, para você tentar pegar fingerprint, né? Para você tentar fazer questão de reconhecimento facial, daí já fica, de repente, um pouco mais difícil. O ideal seria tentar entrar por um outro caminho, de repente até mesmo com o tailgate, né? Você fica perto da sala do servidor, de repente uma técnica que você fica, por exemplo, como se você estivesse conversando no telefone, falando com alguém, pra você esperar pra você entrar na sala do servidor, porque de repente lá vai cair o sinal, e aí daí chega alguém e abre a porta e você simplesmente passa o crachá e não coloca a biometria e entra junto com o cárter. Seria uma opção. Uhum. Legal. E uma vez tendo acesso à sala dos servidores, claro, o objetivo final final do Red Teaming é obter as credenciais. E aí vocês têm algumas técnicas interessantes também, procuram máquinas deslogadas da rede. É, conta um pouco para nós que coisas exatamente vocês vão explorar para conseguir roubar a credencial de admin dessa rede. Então, Celine, assim, às vezes mais fácil do que a gente ganhar acesso na sala de servidores, tentar infectar um servidor em si, às vezes é mais fácil a gente infectar computador de usuário, né? Através do computador de usuário, a gente pegar um admin local, né? Com o admin local, a gente tentar ver tickets, por exemplo, né? Uma rede Microsoft, por exemplo, né? Você tentar ver tickets que tem dentro dessa máquina, tickets ativos ainda, baixa esses tickets, tenta conectar em outros servidores, por exemplo, fazendo pass the ticket, né? Que é algo muito difícil você conseguir proteger por conta da arquitetura de rede Microsoft mesmo, então é um negócio muito difícil de você proteger esse tipo de ataque, porque quando você acaba protegendo, várias coisas param de funcionar, né? Então, assim, às vezes é um caminho mais fácil até do que você ter de frente de um servidor que você poderia, né, atacar um servidor diretamente. Mas, assim, vamos imaginar que a gente está na sala do data center, máquinas logadas, né, aliás, máquinas bloqueadas, né, que você não tem acesso, assim, obviamente a gente procuraria alguma máquina que estaria logada já, autenticada, mas às vezes é difícil de achar. Então, o que de repente a gente poderia fazer com acesso físico lá é a gente colocar, por exemplo, um implante para estar no mesmo segmento de rede que um determinado servidor e aí tentar atacar a partir dele para snifar uma comunicação. Por exemplo, se a gente conseguir colocar um TAP no domain controller, a gente vai acabar capturando uma porrada de credenciais que vai passar por lá. Então, de repente, a gente poderia pegar, né, password hash que passaria por lá. Enfim, tipo, dependendo do protocolo de autenticação que está sendo usado, né. Tem também, de repente, a questão de keylogger físico. Você poderia colocar um keylogger físico lá na frente do USB, né, do teclado do cara, para quando a pessoa se logar, você volta lá depois para pegar essa informação, ou até mesmo keylogger físico que tem acesso remoto, né, que mandaria essa informação, né, você conectaria remoto e pegaria. Quando o cara digitasse uma senha lá no servidor, você pegaria. E se você pegar um cara se logando aí num domain controller, tem grande chance de repente você tentar virar um domain admin aí. Sim, é bem bacana. E lembrando aos nossos ouvintes que um Red Teaming, claro, sempre atua dentro da legalidade, contratado por uma empresa para fazer os testes de penetração, para justamente encontrar falhas de autenticação e falhas de acesso físico no sistema, no ambiente corporativo, e depois, claro, reportar isso para que a empresa melhore os seus processos. E eu achei bem bacana essa mistura de acesso físico com depois, claro, você fazer o pentesting para ter acesso. Foi uma apresentação bem bacana. Falamos com o Felipe Balestra, da Pride Security, aqui no podcast Segurança Legal. Muito bem, ouvintes, continuamos aqui no Segurança Legal, 13ª edição do You Shot the Sheriff. Vamos conversar agora com o Ian Gray. O Ian, ele é americano, é da empresa Proofpoint, e ele apresentou aqui algo bem interessante a respeito dos marketplaces na Dark Web, onde brasileiros, cybercriminosos e também criminosos fazem as suas vendas e os seus negócios. Ian, please tell to our listeners of our podcast a little bit about your presentation and how Brazilian cybercriminals and also criminals are using the dark markets and on the dark web to sell their products and to do business. Well, thank you for having me here. First off, it's Flashpoint. Not Fruit Point. Oh, I'm sorry. It's okay. And so I did research into a number of dark marketplaces, principally Trishula Market, which was Brazilian, launched in October of 2017, was hacked, and then another market took its place, Mercado Negro, which is online for a year. Mm-hmm. I looked at how different types of technology were being used, like Monero was principally being used as the currency of Mercado Negro, mm-hmm. how people took these law enforcement actions, like the takedown of Alphabay and Hansa, mm-hmm. to help inform future operations in future marketplaces, like Mercado Negro, mm-hmm. How privacy and amenity security and privacy were emphasized, and also how convenience and type of community were also emphasized and encouraged in the growth of the marketplace. One of the things that was interesting was that the marketplace had to eventually shut down. Now, the details were somewhat unclear. Some people said that they were being targeted by the police. Some people speculated exit scam. There was also indication that perhaps people weren't using the marketplace because they were preferring encrypted chat applications like Wickr. And so the marketplace wasn't profitable and needed to shut down. Mm-hmm. Okay, it's interesting. In the past, we saw Brazilian cyber criminals using IRC, and then some of them move it to the Tor network, to the underground, and some of them move it also to Telegram. But for me, what was very interesting in your presentation is most of them are using Wickr to do their business. And we know these applications, they are using a very good encryption, and of course this will make harder to investigate and to get in contact with these guys. So how do you see this trend of cyber criminals using this kind of secure app? Yeah, so that is something that we're seeing growing and developing, even though a number of vendors had a presence on Mercado Negro, for example. Mm-hmm. They also had Telegram groups where people could communicate, or chats. Wickr is extremely popular, mm-hmm. And that helped contribute in some ways to the fall of Mercado Negro. Other applications like WhatsApp and Signal are also growing in popularity. It does make it difficult to monitor and also difficult to track. However, marketplaces have some advantages over these type of encrypted chat applications. They're great places for people to meet, to see vendors, to verify their identity using PGP or other types of things where they can verify their reputation, and also having an escrow system where they can dispute transactions. An interesting thing that we're seeing in terms of newer technology besides encrypted chat applications is Open Bazaar. It's a decentralized marketplace, so there's no centralized servers, and we're seeing more and more cyber criminals use this infrastructure and rely on the community or forum aspect in other areas like Dread. And so this might be a future trend that we're trying to monitor and watch. Okay, just to make clear to our listeners, what kind of things these guys are selling in the underground? So in Brazil, a lot of it's drugs, illicit drugs. I would say guides are also very popular, carding guides, how to, you know, build your virtual machine, how to buy, sell, and use credit card credentials, how to use RDPs, and other things where people can monetize other people's information and data. So I would say it's sort of a mix between those main areas, different types of drugs and different types of virtual goods like guides. Ok, falamos com Ian Gray aqui no podcast Segurança Legal.